Pitada. Ao vivo em Santos Amé! Solte a sua adrenalina. Você está com o DJ Gordo, DJ Dinho Pressão, energizando toda a galera. Gigante, dá-lhe a dentada, Crocodilo Prime. Na verdade, essas músicas se resume na história dos irmãos Gordos de Impressão. E aí, Bezerra, te liga desse sonho. Zerra do Pop. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Feliz da vida aí com o nascimento do seu filho. É o Belisco, pai do Belisquinha. Vai te pegar. Agora! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, Dick, bora, Dona Lena. Pega, meu animal. E a Gabi Botelho, o Luan Mendes e a Rayara Reis. E o meu parceiro Raul Digital e a Cláudia Buquerque. Verdelho, Leonardo Oliveira dos Super Ousados. É mais um pra coleção do Leonardo Oliveira. Vai, já! O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração. O meu amor é teu. Meu amor, bora padre, bora angolano, é a Nike na área, já! Crocodilo! Ao te conhecer, me apaixonei, seu olhar no meu olhar não tive pressão. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Vem, vem! Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. O Toca Tudo do Pará. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. Crocodilo. DJ Pati Potência, você me faz sonhar, me faz delirar. Adoro te curtir, eu vi você tocar no Tupinambá. DJ Pati Potência, você é a sensação que agita a multidão. ouvintes que fizeram história e o Dinho detona em Santa Isabel. Agora e meu parceiro Adriano Sarravi aqui na minha direita registrando tudo, ó. Ele é a primeira dama e Adriano Sarravi segura a barganja aí, ó. É pra relembrar. Teu castigo, tudo um sonho esquecido, foi embora sem explicar. E aí, Jajá? Jajá do Croco. Hoje assessorando o Gordo Jeans. E o nosso motor Steve Reis. Essa noite e de manhã eu vou sofrer. Porque Cássio Caçafarra e o Erisson pra cima, o Erisson! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. A referência em pressão do Pará. Aquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? E aí? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Esse é o Blake de Gona. Moleque, é muita onda esse Blake. Estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Amigo Matson da Alverengue. Me deixou. O Ney da parceria que deu certo. Feito, guardei. Bora Spike, bora Geleia. E aí, o Eric do Whisky. Segura a carninha, assim, ó. Estacionamento do Garden Shopping. Segura o Macapá que a gente tá chegando. E aí, Cristian Brito? É o playboy da favela. Tá na Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Quando você passou por mim, meu amigo Miguel, deixou muito feliz. Não pude... Hoje ele tá de Vale Night. Querias me notar. Equipe de segurança. Onde eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande. Vem a me fazer. melhores aqui, ó. O Toca Tudo do Pará. Bora Spike na internet agora. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. E o Maílson relembra. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Bora mais Castanhal. O que preciso for. O Netinho da GDK, CB Torres. Peço por favor. É o animal. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. E agora, como é que é? Francês, o John da CDD da Cidade de Deus por aqui, ó. Você é dona dos meus sonhos, fico imaginando a tua boca dizendo assim. O Danai, o Davidson, vem pra mim. Olha o gêmeo expressão. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Relembrando, relembrando, relembrando, relembrando. Oh, oh, oh, já. Bora, Cadu das Três Mulheres. E o meu parceiro Ticona tá de volta. Deus do céu. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Vou pra cima. Alô, Ted da Fisical. Essa semana é minha volta. Agora! Meu amor, me diga onde está. Aqui é Crocodilo, meu amor. Meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Alô, Fábio da Luz. O chupetinho do frango americano. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr E a gente mais uma vez agradece a meu grande amigo Igor Primotti por estar de volta aqui hoje na sede do Jurunense em Santa Isabel. Obrigado a todos vocês e é reta final! Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. Dá-lhe a dentada. Fiquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e só... Bora, Bezerra do Pop! Estou... E aí? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. E os irmãos de metralha também, dona área! Se magoei. Valeu! Como é que é? Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. E agora? Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Não vou. Os brothers. E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta bem me ver. Eu não. Obrigado meus fugitivos. Valeu, Netinho. Valeu todo mundo que veio de Belém romper fronteira aqui, ó. Valeu, geleia. Pega, meu animal. Valeu, Renanzinho, e você também, o fiel. Obrigado e muita vida. Valeu, Maiuso. Daqui a pouco eu me lembro desse amor. Só quero uma chance pra gente ter aquele lance de novo. Vem para os meus braços, que eu preciso do teu amor. Prime, Prime, Prime, Prime. A gente se amou, se conheceu, unido lance rolou. E o amor chegou, com os fura-olhos da pedreira. A gente vai se amar, com os fura-olhos, esse que pedia essa. Fura-olhos da pedreira, a gente vai se apaixonar. Dá-lhe a dentada. Me apaixonei naquele. E a família bota assim. Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson e Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. E eu faço pé de príncipe negro. Do momento. Olha, Miúzi Jeans no telão aí, Dedê! Ele falou, eu visto Miúzi Jeans e assina embaixo. Eu paro de pensar em ti. Olha no telão, no telão, no telão, vai! Obrigado, galera! Essa aqui é a nossa saideira! Que papai do céu leve todo mundo em paz! Valeu!